Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Mais um, não, é o primeiro, mas vai ser. Primeiro, né? Do retorno, né, Manel? Eu sou. Manel atrapalhando até ao vivo. Vai. Eu sou o Joel Suki. E estamos de volta novamente, mais uma vez, né não, Mané? Puxa Maria, tanto retorno, lembra? De volta de novamente, mais uma vez, é. Pequena redundância redonda aí. Fala tua frase, mano. Estou aqui. Eu duvido que vocês saibam quem eu sou. É. O bicho veio gravar um podcast disfarçado, né? Putaria, quem tá ouvindo só o áudio, né, mano? Não tá vendo o vídeo, né? Mas a gente tá fazendo o vídeo pro YouTube, né? Exatamente. Porque agora é assim, né? Né, Manel? É, faz é assim, o vídeo, né? E aproveita. Aqui é trabalho, o né, Manel? Aqui é trabalho. Que investiu pesado, né, agora? É, doido, mano. Achado do trabalho, pra só trabalhar com cash. Mas tu nem agora falou teu nome, Manel, já vi. É isso, mano. Tem que botar, falar o CPF também, né? Aqui é o Telus. Mais uma vez, com o vulgo Manel, né? Que eu não chamo de Manel, não adianta nada eu falar que é Telus, porque a galera... Todo mundo chama Manel. Vai, todo neto aí botou Manel até hoje, pronto. É, e eu sou o Neto Maru, e agora a gente tá de volta em definitivo, né? Exato. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre... A volta do Azilla Cast, né, não, Manel? Porque a gente tava no cemitério, né, Manel? O cemitério dos podcasts aí, né? Tava ali pois no cemitério, né? Dos leões, ou dos elefantes, do Rei Leão, e tava abandonado. Porque o negócio é o seguinte, Manel. 2019. E o governo? E o governo aí? E o governozão, Manel, como o é que tá? O quadro do Manel, né? É, e o governo, Manel? Poxa, aí tá. Só uma putaria, né? Comentar aí. O Almeida. Nosso porque... novo comentarista. Né? É o nosso novo integrante aí, o Almeida, né? Que ele vai fazer vários comentários, né? Inclusive pro novo quadro do Manel, né? Que é o... E aí, e o governo, bichão? Né não, Manel? E o governo, Manel, como é que tá? O governo tá... Putaria. Sabe daquele negócio do príncipe lá, príncipe de Orleans e sei o que príncipe lá. Príncipe Açurubo, ó, mano. Ele ia ser vice, cara, né, do cara, Bolsonaro aí, descobrir aí. O cara se empolgou ali com o lance do Dória, negócio da Açuruba também, aí pronto, aí foi dar. O Bolsonaro tira esse bicho daí. Mas tu sabe que é injusto, mano? Porque em todos os seriados que o cara assiste, que tem alguma coisa de reino, principado, essas coisas, sempre mó putaria, tem suruba, né? Mó pois putaria. É, isso aí já faz tu parte assistiu do... assistiu Game of Thrones já? É verdade. É. Game of Thrones, todo episódio tá aí, tem uma suruba. Aí o pessoal vem recriminar o cara. Mas se o cara fosse é príncipe, tinha fosse todo príncipe, dia, Manel, se tu fosse príncipe, tinha todo dia. Como é que ia ser o teu reinado, Manel? Tua monarquia. Primo, música de monarquia, bota aí. Até o Luziano. Ia ser o príncipe Manel, é terça, Manel. Quarta, quinta. Era o dia da suruba. Segunda, quarta e sexta. Era facultativo. Facultativo. Você podia fazer. Só faz se quiser. Mas ia ter suruba todo e dia. E o domingo, cara, ia pra igreja, né? Que é o dia dos pecadores, né, Manel? Aí tem o cara tem que se converter, né? Cara, se arrepender. Se ajeitar, né? Chega o Manel, ficou de cabeça baixa agora. Mas e aí, Manel? A volta do Azilla Cast, né? A gente tava no cemitério, né, Manel? O que é que e aí, espera? Né, a gente esperou aí, né, e tal. Tava esperou. Fazendo os castzinhos aí aleatórios, né, esperou e tudo o Neto mais. Ser demitido pra ter mais tempo. Exato. Neto fica faltando aí direto. Porque o negócio é difícil, mano. Fazer podcast é um negócio difícil, porque, mano, o cara faz assim, o cara tem que marcar, né, a gravação. Aí tem dia que dá, tem dia que não dá, né, e tudo mais. Manel aí já fazendo. Tem dia que o menino tá chorando demais. Aí a mulher fica doida com raiva e pronto. cara o resolveu. Mais legal, mano, porque a gente decidiu voltar. Mais difícil ainda, né? Porque antigamente a gente gravava online. Teoricamente o cara gravava no Skype, casa, né? No Skypezão. E aí vamos voltar presencial, que é mais difícil. O cara tem que rebolar tudo pra cima pra concluir o trabalho, né? O Manel chega a ter... Ixi, também isso aí, mano. Tá destruindo o cenário, porra. O cara deixou a aranha cair, mano. Eu já vi isso. Olha aí de novo. Você revoltou, ficou puto. Mas 2019, Manel, a galera tá dizendo que é o ano do podcast. Vixe. E aí, o que é que tu acha disso aí? Aí é, mas. Tu ouviu falar isso aí, né? Desde que eu comecei a gravar podcast. Há uns 5 anos atrás, sem ser. Já anos, era o ano do podcast. Né? Mas esse ano vem com força. Ixi. Aí, né? Ah, então, igual a lenda do meteoro, né? Todo ano tem o meteoro caindo na terra. E nunca cai, né? Mas tu sabia, Manel, que nesse ano, 2019, né? O podcast ele meio que explodiu mesmo, porque teve uma matéria no Fantástico, né? Ixi. Fantástico falou que era podcast e tudo mais, né? Ninguém assiste mais. O Zeca Camargo, né? Agora sim, se fosse assim, se tivesse sido Cid Moreira que tivesse apresentado... Pior é que eu pensei nele também. Ia ser uma matéria muito mais foda. Cid Moreira ainda é vivo, né? Acho que deve ser, viu? Ele bicho é uma entidade deve na ser, televisão, né? Eu acho que ele ainda é também. Inclusive, esse bicho até se aposentou. Foi não, mas... Se aposentou por quê, mano? Não era pra ter se aposentado. Mas ele é igual... Galvão Bueno, diz que se aposentou. Todo jogo do Brasil ele tá lá. É, toda Copa da Uran tá lá, né? Inclusive a gente se esqueceu de falar das redes sociais, né, Manel? No começo, que a gente ia divulgar os links, né? Ia ter o roteiro, sim. Aí o roteiro foi pra baixo da. A partir dos próximos programas. Qual é a hashtag, Manel, que a gente escolhe aqui pra esse programa aqui? Hashtag. A volta pelo início. A volta do Asila, Manel. Hashtag a volta do Asila. O Asila não morreu. Mas por que, é que o Asila voltou, Manel? Não, mas, todo mundo tá assim, com essa expectativa aí de, né? Não, porque assim, mano, teve um podcast melhor. Exatamente, mano. Porque assim, mano, teve a matéria do Fantástico. Aí o Fantástico falou sobre podcast, não sei o que, podcast, não sei o que, a mídia do futuro. Aí uma porrada de cara decidiu fazer podcast. E aí a gente já tá aqui desde 2000 e quanto, hein, Manel? 2010, né? Por aí. Poxa, é mesmo, né? Desde 2010, vai fazer 10 anos, Manel, que a gente tá nessa estrada aqui. Tá que pariu, mano. Aí a Globo chegou, Manel, a Globo chegou achando que ia ser... 10 anos e eu não fiquei rico. Tá que pariu. A Globo achou que ia Globo chegar... Começa inicial do Joel, né? Não, mas como o esquema aqui, todo mundo vai enricar. Final do ano, férias em Miami, né? Cara, parecia aquele... Qual o nome? Aquelas reuniões lá. É a união do Norberto, é, mano. Não, mano. Mano, cara, é uma brigando todo na mundo. Casa dele, mano. Reunião zona de esquema de pirâmide. É isso aí que eu queria, falar. O Joia fez altas promessas, estilo pirâmide ali, mano. Mas teve podcast, aquele cara do esquema de pirâmide que a gente foi lá na tua casa. Foi. Teve uma reunião. A gente como tentou. É que era o nome daquele bicho, hein? E a gente tentou. Eu sei que a gente foi uma vez, mano, pra uma reunião, num negócio de um esquema de pirâmide aí. Só que os caras disseram que não era esquema de pirâmide não, né, Manel? Não, não é esquema de pirâmide cara não. Nunca aqui. Assume nessa não, aqui, não. Aqui o negócio é outra coisa. Se você não trabalhar, menino, você tá fudido. Os caras dizendo. É pior, porque é um esquema de pirâmide que o cara ainda tem que trabalhar. É que vai entrar numa dessa, mano. Aí a gente tava lá na reunião, mano, lá... Aí o cara dando a palestra, né, Manel? Lá. O cara dando a palestra. Todo empolgado, né? Todo empolgado. Não, porque eu ganho aqui 20 mil por semana. Aí todo mundo, vixe, Maria, meu. Como é que é essa história aí? Isso. O cara lá no fundo gritando, aí, gente. E aí, mancho, o cara disse assim: quem é que quer ficar milionário? Aí tô o cara lá atrás, né, sozinho, Manel? Lá atrás dizendo: eu. gostei, o mas... O cara e sozinho, velho. E aí eu e o Joel morreu de rir. A gente tá aí, velho. Espera, mano, que tacou o berro lá de trás. Olha, empolgadíssimo. Eu quero... Ei, mas tu sabe que é o mais escroto, mano? Caramba. Vocês vão pra... Como é que se diz? Como é que o pessoal... Reunião de apresentação de esquema de pirâmide, como se fosse show de stand-up, né? O cara não vai pra entrar do cavalo só pra rir, né? Então. É, vai chegar uma xaropitaria demais, mano. É, porque a gente é esperto. A gente não consegue entender, mano, como é que os caras ganharam dinheiro, mano, naquela porra, mano. Porque não, o cara dizia que... Ganhar, mano. É só não, os caras da ponta, né? Os caras lá de cima ali, aí, não, tô ganhando aqui 50 mil por mês. Não, mas tá na verdade, esse, na verdade verdadeira, existe, né? O marketing multinível, né? Mas na putaria mas existe, né? Tanto é que essas bichinhas de beleza aí... Bichinha de beleza. Avon, caralho de asa aí, como é o nome? Daquela Mary Kay, não sei o quê. Essas também tem esse mesmo esquema, mas a pessoa ganha realmente comissão e tal, não sei o quê, mas... Você ganha o que não é seu. Se você for ver, na verdade, toda empresa é um esquema de pirâmide, né? Porque o chefe sempre ganha mais, mano. Exatamente. Não, eu tô falando do né? O que é proibido, né? Tu acha que o Norberto ali... Que não é ali, proibido. O Norberto ali ganha mais que todo mundo. Na verdade, existe, mas tem alguns que são realmente legais, né? Pronto, tipo ali, o Fernando, bicho bom pra cedo. Foi não, mano. O Fernando me chamou ali pra ser daquela que abriu agora por último. Não qual, qual dela? Foi não, mano. E a Renaudê tá aí até hoje, né? E ela não é, ó. Ela tem esse mesmo vínculo de marketing multinível, né? Tem esse mesmo esquema que eu te chamo, eu ganho... Ganho comissão em cima de ti. Mano, chega, faltou água quando foi. Chega, faltou água quando falou da empresa. Tá cansado mesmo, tem uma parte de 10 minutos. É porque eu vim correndo, mano. Vim correndo. Toma uma dose aí pra ver se tá. Ei, mano, mas quer dizer que. Foi o cão que botou pra nós beber, né? Quer dizer que tu deixou o Fernando entrar nesse negócio de esquema de pirâmide, mano. Não, ele Manel, chamou, nem ajuda o cara, mano. É bem isso aí. Ele nem chamou também, não. Só pra ver se tu ia, velho. Se eu fosse, ele teria ido, né? É aquela coisa que o cara não quer perder dinheiro só, né, mano? Assim, é, mano. Não, mas eu acho que. Não, mas tem a galera ganhando, né? Dinheiro. O que eu achei putaria, mano, daquele esquema daquela reunião lá, né? É que meu irmão foi também, né, Manel? Teve um dia que o meu irmão foi. Teu irmão saiu dando voz de prisão em todo aí... mundo, cara. Aí a gente vindo no carro, mano, e todo mundo... E ele falando assim, diabo é isso, mano? Já putaria é essa? Não tô nem entendendo como é que o cara tá ganhando esse negócio. Como é que o cara ganha 50 mil por mês, mano, sem fazer porra nenhuma. Ei, mano, os comentários... Ele ficou pegando... Putaria que ele é calado, né? Ele é todo calado, né? Só que... Tô lá na dele, ele... Aí, todo aí, sério, aí, né? E aí, Jota, tá achando massa? Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Eu já vi isso, mano. Tô entendendo nada, velho. Cara, todo concentrado, não deu um pio. Aí, quando eu pego, não tô entendendo nada. O cara tá ganhando dinheiro aí, não sei como. É feito pro cara não entender mesmo. O cara chega lá, o cara inventa um bocado de história no final, 50 mil por mês. Se eu ganhasse 50 mil por mês, mano, só trabalharia um ano, mas o outro ano eu ia só curtir, mano. O cara não precisa mais trabalhar, não, mano. Se o cara diluir 50 mil por mês, 50 mil por mês dá quanto, Manel? O quê? Dá uns 4 mil reais por mês, né? Aí, Manel. Ah, 50 mil por ano? É, não, 50 mil por ano. É, 50 mil por ano o cara faz, mano. Não, por ano. Ah, 50 não, mil mano. Por mês. É 50 mil por mês. 50 mil por mês, meu. É o mês, é o mês. É o mês. Que é por ano, mano. Por ano é que. Por ano eu nem me levanto da cadeira. Por ano eu fiz 32 mil nesse ano. Ora. 50 mil por mês, Manel. Tu acha que dá pra. Tu acha que dá pra te sobreviver bem, Manel? Por ano? É, por mês, por mês. Ei, mano, falar disso agora o cara. O cara veio com o negócio da pra tu viver bem, aí eu me lembrei do áudio, de uma conversa de um fuleiraizão aí, desses que rouba pouco aí. Rouba pouco. Cartãozeira, né? Não, dos deputados aí, sei lá, esse povo aí de política. Ah, aí, do cara que fala. Dizendo que a vida dele baixou pra 27 mil por mês e ele... como é que dá pra viver com esse dinheiro? Como é que vive esse... Ele disse, como é que eu vou ver com esse miserê? Não, mas miserinha dessa. Dá vontade de bater num caba desse, ó. É, 27 mil por mês. Ele escrotizou no áudio, mas pelo telefone lá, não sei o quê. Deixa o povo terminar. Eu tô vivendo no limite. Assim, o cara tá vivendo na miséria. Ah, macho. O cara é um mendigo, né, desse jeito. Puta que pariu, é revoltante, mas... É o Brasil, aí. Mas o Brasil é isso aí. Mas 27 Brasil, mil. Brasileiro. 27 mil reais por mês, Manel. Tu acha que dá pra viver bem, assim, tipo, na tua casa? Na média. Na média. 27 mil por mês resolveu o meu problema, já. Não, eu queria só os 7, mano. Aí... Só os 7. Os 20 o cara deixava pra ir, né, mano? Quero os 7, tava valendo. Bota os 20 aí na doação aí, macho. Eu quero só os 7 mesmo, tava bom, mano. É isso aí que é isso aí que a gente quer chegar, né, Manel? Nos 27 mil reais por mês ganhando aqui no cash, né? É, mano. 27 rachado por 3 dá uns 7 mil e pouco, né? Dava. Aí, se a gente arredondar pra 21 mil reais por mês. Arredondar pra ficar redondo. Dá 7 mil pra cada um, né? Dos três aqui. Olha aí. Imagina a tua vida, né? Com 7 contos. Dá pra viver muito bem, mano. 27 mil, 7 mil reais. Vou fazer uma denúncia reais, aqui, viu? Denúncia. Ó, o cara atualmente... O cara bota aquele negócio rodando aqui, né, da Globo, redondamente. Atualmente o cara grava o cast de graça, né? É, na verdade, zero. Você paga pra gravar, né? Exatamente. Então eu queria fazer uma denúncia, mas a gente marca pra gravar 9 horas da manhã. Cara, marcou 9 horas todo mundo no estúdio, que é de graça. O cara paga. Grava aí. O horário. Olha aí, mano. O horário. Vixe, vai, a mulher ligando, a mulher. A mulher ligando. No meio do cast, mano. É isso, atendi, ao vivo. Ao vivo. Bota no Viva Voz aí, Manel. Bota aí. Alô? Bota no Viva Voz. Nós estamos gravando, mulher. Ei, mas precisa daquelas. Tá no ar. Cheizinha, tipo do Emílio, mano. Barulho. Inclusive, isso, vai, mano, ter outro bloco só pro cara falar da vida de casado. Exatamente, né? Que o Manel agora tá casado, né, mano? É, agora eu virei um homem sério. É, um Manel. Homem de família. Negócio é difícil, mano. Aí tem um bacuinho aí também. O negócio é difícil, mano. Botar um comedorzinho de rapadura no mundo aí. O negócio tá difícil, mano. Herdeiro. O Almeida aí, mano. O que você tem a dizer, Almeida? E o governo, mano? Como é que tá aí o governo? Ei, mas o bicho aí aumentou o PIB do Brasil. É, tá massa. O PIB, né? Ninguém sabe nem que merda é PIB, mano. É, PIB. Eu quero saber, mas a gasolina e o gás, mas que disseram que ia baixar. Exato. É hoje, né? Sabe o que é pior, mano? Falaram assim, né? Governo Bolsonaro. Não, a gente vai baixar o gás de cozinha. Aí eu comprei o gás, a última vez que eu comprei, eu acho que comprei a R$75 o gás. Aí quando eu fui comprar de novo, mano, tá 83, eita, menino. Mas o Bolsonaro não disse que ia baixar. É, o cara tem massa. Massa o cara falando essa frase lá pro vendedor do gás, né? Cara, não tem nada a ver, né? O Bolsonaro disse que ia baixar a porra. É massa, mas quem é dono de casa sabe, mas 83, mas o cara pede menos um brinde, né? É, mas ganha nem uma colher não, mandar aquelas bichazinhas. Não, pior foi porque... Não tinha um brinde. O cara brinde, todo, mano. Eu falei isso aí, mas vem brinde aí. Sabe, o cara, não, vai vir aqui um pano de pratozinho. Pô, mande aí, viu? Mande aí. Dispensa nada, né? Porque o cara tá sendo roubado vai pelo passar governo, nada, mas mano. O cara também tem que descontar na empresa do gás, né? Exatamente, os pano de prato. Pano de prato lá. Aí veio o pano de pratozinho, né, lá e tal, escrito cozinha, assim, né? Cozinha. Aí não deu nem uma semana, mas minha mulher pegou e botou uma panela quente em cima, me queimou. De baixíssima qualidade. Queimou ali o porra do pano de prato todinho. Aí o cara... Mas sabe o que é isso, mano? Eles fazem de propósito, mano. Quando for daqui a dois meses, tu compra outro bujão e vai ter que rir de novo. Tem que rir, tem que pedir. Aí o cara chega no botijão, chega lá na parada do gás, a primeira coisa pergunta: cadê o pano, macho? Hoje tem pano, a mulher rasgou o outro. Inclusive, isso é o mal do brasileiro, mano. O brasileiro é viciado em brinde, mano. Se todo produto, cara, botasse um brinde, mano, o brasileiro comprava. Todo mundo comprava, né? O brindezinho que é o sucesso, né? Por que a galera do 90 não bota brinde? Qual bota, o brinde, mano? Mano, é o 90. Tem os brindes do 90, mano. O cara só descobre quando faz o examezão de sangue. É o de sangue logo, né? É, e ela... Pô, aí, mano. Chegou o Manel e engoliu. Tô triste agora. Mas a putaria, macho, é porque assim, macho, esse negócio de brinde é verdade, mano. Porque verdade, assim, mano. Eu vi uma prova, saiu Pokémon novo, né, agora, uhum. Pokémon Sword Shield. Aí teve uma loja de Fortaleza aqui, que o cara cobra bem pouquinho, né? R$400, né, no jogo? 400 pau, mano, no Pokémon. Puta que pariu. 400 pau em um jogo, mas vem um brinde, mano. Menina, agora o Almeida compra. Vem um brindezinho, mano. O chaveirinho desse tamanho aqui, ó. De uma pokebola. Aí, macho. Chaveirinho, mano. Chaveirinho. Esses brinde, macho. Chaveirinho. Eu vou dizer, macho. A maior falta de vergonha do povo é mandar brinde sem nexo, macho. Tá. Porque tu compra um carro, Manel, né? Eles te dão um brinde, aí o brinde é o quê? Um chaveirinho. É, mano, o carro é putaria, mano. O cara comprar um carro e ganhar um chaveiro de brinde, mano. Mas, pior que os caras dão. A galera diz que o brinde é os tapetes do carro, ó. Quer dizer que o cara... Que não... é isso, mano? Aí que... os tapetes não é incluso, não? Não, tu ganha os pneus, né, do carro. Tá ganhando os tapetes, bichão. Ora... Você sabe, Manel, que aquela negócio de carro lá que tem lá perto de casa, né? Chicoal. Chicoal. É do cara lá do... Como é que é? O J não sei o que, né? JBS. J... Esse bicho cara aí é mesmo. JBS? Não, não é da JBS. Aí esse bicho... A gente foi comprar um carro lá, Manel. Aquele Honda Civic branco lá. Sei, o cara disse assim... Ele é massa. O brinde que você vai ter vai ser o tanque de gasolina cheia. Já bem, não vem cheio, não, esse brinde. Já bem. Não, mano. O cara tem que levar na garrafa 2 litros. Não tira nem o bicho da loja, mano. Eita, aí. Aí é uma coisa que a pessoa bota o mínimo, viu, menino? Aí? Só pro cara botar ali 5 contos pra chegar até a... Porque saiu da loja, perdeu a garantia, pronto, né? Eu... Concessionário é essa regra aí, mano. Porque o cara bota só o micro mesmo, né? Só o cara... Quando eu tirei o veículo lá, menina, o bicho já tava na reserva já. Eu já tava zerada, mano. O cara desceu a rampa da concessionária, o bicho alarmando, né? Foi, esse dia aí foi cruel. Foi no dia que tu trocou o carro, foi, mano? Foi o dia que eu troquei o carro. Eu fui com meu irmão e a mãe, aí nós fumo, dobremos. nós fumo, dobremos, entramos. Quando eu cheguei lá, aí... O meu irmão levou outro carro, né? Ele vai fazer uma chupeta, foi pro bicho. Não, ele levou outro carro, né? E eu fui levar o novo. Quando eu vou indo, macho. Aí eu, ei, macho, eu te disser que o bicho já tá aí na reserva. É morrer, né? Sabe, é isso, mas ligado, dá nem uma minha gasolinazinha, nem tanque, mano. Mas aí foi ingenuidade tua. Que a gasolina nesse preço aí, mano, os caras não vão dar um tanque nem a pau, né? O meu pai, mano, ele comprou um L200, né? Um L200 Honda, mano. Eu tava lá estacionado. Achei pitaria no dia que o meu pai comprou e foi estacionar lá no Manel, ó. Aí o Manel me ligou assim, aí, ei, mano, que carro é esse que tá parado aqui em frente? O Manel com medo. Deixou o L200 lá dentro de casa, dentro do estacionamento, aí ninguém lá, todo mundo lá em casa, ninguém sabia de quem era, ó. É o bicho, legal, bota o carro aí, sai se embora e ninguém sabe de quem é. O cara pensa que é bodega, né? Aí a gente foi ligar pro O Joel tem duas pessoas que poderia botar, que era a família do Joel ou do meu primo. Às vezes, que vai lá perto de casa e bota o carro lá. Aí a gente, ei, macho, Joel, mano, me carrega isso aqui. E a pica é todo mundo dentro de casa com medo. Aí ele que carro, mano. Lá eu tenho uma bicha mascarada aqui, mano. L200 aqui. Ah, foi o pai que pegou aí numa troca aí. É, um rolo, né? Foi um rolo aí. Aí pronto. Aí, ah, então é do Joel mesmo. Aí eu, ei, negada de casa, é do Joel. Pronto. Aí todo mundo ficou tranquilo. É, no outro mês, o Manel aumentando o valor do aluguel, porque agora é carro grande. Né? É igual estacionamento, né? É. É, e aí o cara, ele beleza, né? Comprou o carro, né? Saiu da concessionária, meu pai todo alegre, né? É, todo mano, alegre dentro do carro. O mais feliz do carro, o cara ganhar um veículozinho, viu, mancho? E aí, mano, o meu pai saiu, né? Deu um mês, dois meses, três meses, né? Aí o dono da concessionária ligou pra ele, que essa L200 dele é 2016, 2017, por aí. Aí o dono da concessionária ligou. Aí, ei, seu Costa. Aí seu ele ligou Costa. Assim, que é, rapaz? Aí ele falou com ele, né? Não, seu Costa, tô aqui com um jipzão aqui zerado, 2013, mano. A fazer aqui uma proposta na tua L200. Aí minha mãe já ficou puta, né? Pô, tu vai trocar essa merda aí? Eu não acredito, não. É não, vamos lá olhar na loja, só olhar, não sei o que. Mas o Jeep é o Jeep. Só dar uma olhadinha, né? E aí, mas chegou lá, né? Aí. Mas era qual? Mas era um Renegade ou era um Jeep 4? 2013 tem Renegade também. Era aqueles quadradão, aqueles quadrados. Não, mas preencha que é doideiro, cara. Aí meu pai ficou doido. Eita, menino, agora. Agora que eu vou pros rali, né? Um Jeepzão. Aí o cara lá, mano, do. Eu tô imaginando o pai do Jorge do aí o cara lá abriu as portas do Jeep, né? Aí minha mãe entrou isso aqui, assim, aí meu pai entrou todo bichão, assim, né? Sei o quê? É. Aí minha mãe chegou assim, aí, isso aqui é uma merda! Rapaz, não vai trocar essa merda, não! É porque o Jeep é um carro mais rústico, né? É, velho. O bicho tem conforto nenhum mesmo. Aí, mancha, a minha mãe, mano, disse que tava todo arranhado o painel assim. Os farol todo lascadozão. Todo amarelozão. Rapaz, tu é doido, rapaz. Disse assim, trocar essa L200 aí que tá novinha nesse Jeep aí, carregado. Aí meu pai todo triste. Que é o ruim de você levar a mulher pra você fazer uma negociação. É porque dá nisso aí, meu cara. Aí todo empolgado e tal. Que é o cara, mano. A mulher pensa o quê? Ela pensa no conforto dela, né? Logo no banco do passageiro. O cara pensa o quê, meu? O cara pensa logo ali nas dunas, na né? Ostentação. Fazendo um ralizão. Meu pai assim, né? Ai. O cara passando voado ali, mano, na beirada da praia, mano, só jogando água assim do lado. O cara pensa na vida radical, mano. É, as coisas que verdade. O Júnior faz, né, mano? O Júnior faz de palha. Vê uma poça de lama assim aí. Faz de palha, palha 2003. 2003 é a porra. 1996, 2003 é novo, mano. É? Quase é de 96, né, bicho, mano? É, bicho, é doideira. O meu pai, mano, no dia que ele pegou a L200, esse... que lá em frente lá de casa tá tipo um. Construção zona, é, uma construção. Saudando cavalo de pau, foi lá. Era a galera. Lá tá uma construção, porque assim. Tá, tão alargando a avenida, né? A galera tava fazendo sacaninha. Aí todo mundo... Aí... Sacanear. Aí tão derrubando tudo, né? Lá em frente, lá de casa. Aí tava aquela areiazinha sem asfalto, né? Aí meu pai saiu assim... Cantando pneu. Rebolando areia pra todo canto. Cantando pneu onde não tem... asfalto, né? Aí e minha a areia mãe... zona é pra todo lado. Aí minha mãe fala, não, rapaz, vai devagar. Ora, porra, meu cara compra um 4x4 pra fazer essas putarias, né? Não? Ah, puta... L200 dele é aquela que tem duas marchas, né? Uma normal e outra pra 4x4. É? Não, é só tem uma mesmo. Só. Mas não é jeito, tem o motor é forte. Eu sei que eu fui dirigir essa bicha aí, Manel. Vixe, tu dirigiu, foi? Eu acho o meu carro, ele é 1.0, né? Golzão ali. Aí eu tenho que pisar até o fim pra poder o bicho, né? Sair andando. Quase em pé, né? E aí eu peguei a L200, mano, só fui, eu fui pisar do mesmo jeito, né, que eu piso no Gol. O cara pisou assim de uma vez, bem, o bicho tá... Aí, vixe Maria, o bicho sai de uma vez, mano, tá doido. Eu dar um freizão igual do Fiat ali no dia da chuva, né? Acho, mas o cara fica com medo, mano, dirigir esse bicho, mano, é muito alto, mano. É muito forte, mano, motor, mano. Inclusive, geralmente, quem pega carro maior assim não volta mais pra carro popular nem a pau. É o meu pai, mano. Dignidade do carro. Eu pai, já ouvi, mano, falar nisso aí mesmo. É, o meu pai mesmo tava dizendo, rapaz, eu não volto mais pra essa porra nunca. É por isso que o cara tem que trocando o carro aos poucos. Mas que se o cara pegar logo um carro grande logo no início, mas lascou. Porque aquilo ali o cara não volta mais. É. Daqui a pouco indo, o pai do gel tá na Hilux aí. É a diesel, é o dele? Não, é a gasolina. Se fudeu, velho. Se fudeu todinho. Próximo passo é ele pegar uma diesel. Aí pronto. Aí. É caixão e vela preta, mano. O cara não sabe mais dessa vida. A diesel o cabo economiza ali no bolso. Não, pior que o jeepzão lá era a gasolina também, né? Né? Nem diesel. Ah, porra, gasolina. Aí o cara ia se fuder mesmo. Era, mano, verde, é, mano? Tipo aqueles do exército. Não, acho que era pretozão, era preto. Poxa, preto é estiloso. É isso aí, Manel. E a moral da história, Manel? Moral da história da volta do Azila Cash, né? É, que a gente. Resumão do a gente, né? Acabou fazendo um resumo de todos os assuntos possíveis, menos o do Azila. A gente foi fazer o cast sobre a volta do Azila Cash, a gente foi falar de merda nenhuma aqui. Foi só as histórias aleatórias mesmo, né? É estilo Azila Cash mesmo, né? É uma, o cara vai o cara e não volta as origens, né? É, pois é. É o estilo Azila Cast de ser. É o jeito ninja. É. Moral da história, Manel. Moral da história. E o governo? E o governo? E o governo? E o governozão? Ei, mas eu acho engraçado, é aquele memezinho que tem a mulher gritando assim, ah, e o gato. Aí a galera bota. Você quer bater o Lula? E o Lula? Eu acho massa, velho, aqueles gifs do Lula, velho, que o cara diz assim, mano. O cara critica o governo, né? Aí entra, se ele teleporta um cara do nada assim, mano. E o Lula, bicho? Bota o bicho lá no meio do desinferno, cara. O gato fulerar do outro lado, ó. Ô, putain. Hasta la vista, baby.